avec Monsieur Moustache, Ngaku et Patrice. Está, bem-vindos a mais um Show do Bigode. Hoje temos aqui Patrice. Yeah, finalmente, passado uns quantos meses de ausência e cheio de novidades. E é verdade. Estamos aqui ao som de Lightyear, Marcelos, do EP Five Girls, que é assim um grande EP. Eu devo dizer que é um dos melhores EPs que tenha aparecido aqui nestes últimos tempos. Ah, ainda não ouvi, mas por esta malha. É, é bom. Eles misturam. É, exato, eles misturam. Assim, para cenas mais. Um bocado mais pesadas, quer dizer, pesadas não, mas vá, assim, um house mais clássico com um disco, e eu gosto bastante disso. Portanto, acho que aconselhava a irem comprar. E claro. Ficamos aqui agora com o Marcelos, acho que é a malha número 2 do EP, se não estou a erro. Então vá. Lightyear. Estamos de volta, mais uma vez, espero que tenham gostado desta malha. Esta semana tem sido assim, eu acho que muito boa em releases, porque temos aqui uma release nova. Dos Cut Copy. É verdade. Eles têm um álbum novo para sair agora em fevereiro. Em fevereiro, que é o Zonoscope. Zonoscope, exato. Vai sair outra vez pela Modular, como sempre. Uhum. Label australiano, é da Austrália. Olha, e já agora que falas nisso, que eu esqueci de dizer de onde é que vinha, de qual era a label dos Lightyear, também é Bang Gang, portanto é australiana também. E quer dizer que a Austrália continua em grande. Sim. Tem saído muitas bandas assim do, também, para além do produtores assim da música eletrónica, também há bandas também assim com influências que usam muito sintetizadores e tal. Temos aqui o Skate Copy, que é pela Modular, que se não erro também é dos Vans e de bandas assim do género. E há pouco tempo saiu o álbum dos Tame Impala. Isso que é que eu gostei bastante de conhecer. Pronto, é uma banda de rock, mas pá, é muito bom mesmo. Eu gostei bastante. Temos aqui Take Me Over, que é o novo single, do álbum do Skate Copy, vamos ouvir. Música Happy Moments. É, cá está o regresso dos Cut Copy. É verdade. Nota-se bem o cunho deles, uhum. muito ao estilo dos álbuns, por exemplo, do álbum anterior. Mas, pá, mas tem aqui qualquer coisa que faz mesmo lembrar anos 80, mas qualquer coisa em particular feliz, mesmo. Muito feliz, muito não, mas feliz. Tem ali uma coisa na batida qualquer que faz mesmo lembrar qualquer música em particular, mas não consigo lembrar. E nós devemos nos lembrar disso, que eu também sinto assim qualquer coisa. E, pá, eu acho que sim, isto vai ser um grande... Este single promete um bom álbum, promete um grande álbum. Quanto ao single, vai sair um 12 polegadas. Exato, e se quiserem comprar a versão digital, já anda por aí, nas cenas. Nas leads. Em termos de festas, para esta semana temos uma boa festa. Sexta-feira no Lux promete. E se quiserem lá estar, têm que comprar bilhete antes, porque vai ser Roisin Murphy e Cassius. Portanto, vai ser assim um. Aquilo é mega party. Vai ser mega party e tudo feliz, muito contente. Concertos bonitos. Aliás, só aqui um teaserzinho, só para vocês verem, se não sabem o que é, quem são. Promete, isto vai ser muito bom. Ah, eu gosto muito de Roisin Murphy. Este álbum é muito bom. Acho que é mesmo Overpower. Exatamente. Pá, eu não conheço assim tanto dela, mas de Cassius conheço algumas coisas e. Pá, é assim uma cena mais. Eu acho que toda a gente, mesmo se calhar não sabendo que é Cassius, conhecem, porque é um som bué. Já foi remixado por bué. Não sei o nome, mas a música lembra-me. Exato. Toda a gente, isto já foi remixado por 500 mil pessoas. A dupla australiana, se não estou a errar. Ou não? Não sei, acho que é australianos. São australianos. Se não forem australianos, passam a ser. Não, portanto, vai ser uma festa que promete. Eu tenciono lá estar, mas ainda não sei. Tudo depende. Isso é quando? Sexta-feira, dia 26. Quanto é que entra? É, o bilhete é 15€. Não é tá pá, caro, não está caro para o Lux e para o concerto. Para o concerto que é, não. Portanto, levas logo ali, pagas um e levas dois, portanto, não é mau. Eu aconselho, o Bigode aconselha. E seguimos disto para as nossas musiquinhas da semana, as grandes músicas. Neon Indian já lançou há muito tempo o seu álbum, que é o Psychic Chasm, já falámos muito aqui, eu particularmente. Pá, gosto muito da sonoridade dele. Mas saiu agora um novo remix de uma música, da Sleep Paralysis. Paralysist, acho que é isso. Não tenho certeza, mas pronto, do Come Truth. Come Truth, esse grande senhor. Não o conhecia muito bem, mas tu já tinhas ouvido alguma coisa dele? Já tenho ouvido algumas coisas que por aí por blogs. Não sou assim um grande conhecedor de Come Truth, sei que é um senhor dos sintetizadores. Ah, só pelo nome eu já gosto dele. Gosta de apanhar sol e está lá em Jersey, portanto. Tá. Não sei se há muito sol em Jersey, não é? Epá, ele diz que sim. Ele diz que sim. Nesta altura do ano. Desta altura do ano não deve haver, mas ele diz que gosta de apanhar sol em Jersey, portanto. Ok, mas pronto, vamos ouvir a remistura que ele fez para o Neon Indian. Vem sair daqui coisas boas, vamos. Comtruz a reinventar esta música. Completamente, e está com uma carga de sintetizadores que... Faz lembrar muito o K20. Algumas cenas. Já não ouvimos falar há muito tempo. Isto faz lembrar tanta coisa, Jean Michel Jarre, faz-me lembrar, sei lá. Isto... Mas trocou as voltas completamente esta música. Este show hoje vai ser uma festa de sintetizadores. E muito show, como sempre. Repara. Gosto. Yeah, a entrada foi brutal e agora também finalizar tem aqui uma coisa. Muito bom, muito bom. Portanto, hoje preparem-se para uma viagem ao mundo dos sintetizadores, completamente. Que isto. É pá, a sério. Tá, saquem esta música, fã, anda para aí nos blogs. Exatamente. Aliás, nós depois vai aparecer no blog do Bigode. Vai. Podem ir lá, tem o SoundCloud dele, acho que dá para sacar lá diretamente. Sim. Nós fomos lá a música de qualquer maneira. Pá, muito bom, muito bom. Nem sei, estou sem palavras, que agora isto de sintetizadores a mim é uma coisa que eu gosto bastante. Não sei, seguimos para mais sintetizadores, portanto. Falamos do mix agora. Sim, pode ser. O mix do Small Black. O Small Black, que já me devem ter ouvido falar antes deles, são uma banda que tem estado assim envolvida muito no chill wave, até no South by Southwest tocaram com o Washed Out, fizeram parte da banda do Washed Out, resultou muito bem, havia uns vídeos na Pitchfork disso. Eles fizeram um mix para a Gorilla vs Bear, que é um blog que vale muito a pena acompanhar. Que o mix deles está muito bom, mistura assim cenas recentes também assim na onda do chill wave, mas depois metem cenas antigas tipo Dorothy Column. Uhum. Ou o Tim Buckley. Mas não parece, não, assim à primeira vista não se sabe bem como é que isso vai combinar. Mas o mix ficou ótimo. Tem Visage, tem Psycho Buildings, que é um side project do Small Black. Tem Mass of Aura, que acho que é o que estamos a ouvir. Exato, isto é os Mass of Aura, também é muito fixe. Visage, que é a terminar, bem antigo. Sim. E a terminar tem o uma malha que se calhar vais falar mais à frente, não é? Um gajo que vou falar mais à frente, que é o 103x Point Never. É esse que fecha o mix. Mais malucos de sintetizador. Yeah, mas queria passar, era uma música do Psycho Buildings, que é o tal side project de um dos gajos do Small Black, com a Portrait. Aliás, se forem ao MySpace, tem lá para aí umas 4 ou 5 músicas, são todas muito boas. Se calhar ficávamos aqui um bocadinho do mix. Sim, ouvimos agora aqui o Mass of Horror, e depois passamos para o Psycho Buildings. Exatamente. Então vá, curtem aí. Preparem-se para chilar bem com este mix. Ah, vale muito bem a pena ouvir isso. Nós vamos meter no nosso blog o link para o do Gorilla vs Bear. É o mix, fica como mix da semana, esta é a sugestão. Eu queria passar mesmo a música do Shaco Buildings, como eu disse, é um side project de um dos gajos do Small Black. Acho que deve ter sido o mesmo que criou este mix, que é Small Black é com o Small Black e também outro membro do Silk Flowers. Pronto, agora vamos ficar com a Portrait dos Shaco Buildings. Uhum. Vamos lá bombar esse mambo. Aqui estão os Psycho Buildings. Ainda na mixtape do Small Black, tu querias falar aqui do... É verdade, sim, sem ser combinado, por acaso, devia ser, mas não foi. Mas esta semana estive a ver o Electric Independence, que saiu... Epá, naquela... O Electric Independence, já falei aqui várias vezes, é um programa que costuma dar aí nas nets, que é do Motherboard TV, ou como é que se chama aquilo, e é uma cena que os gajos, é um gajo, agora não me lembro o nome, que ele pá, costuma andar por aí a entrevistar a malta de que anda aí a produzir grandes sonores, e vai à casa deles, vê os estúdios, e falam dos sintetizadores, e falam de como é que produzem, etc. E esta semana, curiosamente, esse tal gajo que vem na mixtape do Small Black é o 103x Point Never, pá, que é um gajo muito solitário a nível de produção, não é? É só ele e o seu sintetizador, um Juno, portanto é um bom sintetizador para passar um bom tempo, e basicamente ele cria as suas cenas com uns efeitozinhos ligados àquilo e não sei o quê, epá, e depois cria boa textura, está sempre em loops, cria loops que depois se desfazem no meio do som, e epá, é uma cena muito fritante, que é uma palavra que eu decidi inventar agora. E vamos ficar aqui com a malha Returnal, que é do último EP dele, ou melhor, último álbum até, porque acho que é álbum mesmo. Não sei quando saiu, mas está... É na Mega Editions, ou Editions Mega, assim é que é, que é a label que lançou isto. E chama-se Returnal. Já frita a boa esta, não é? Música Aí está, eu bem disse que ia fritar. O que é que achaste disto? Estás a lembrar, sei lá, Star Trek ou alguma coisa assim? Por acaso, a imagem que isto está no, estamos a passar isto do YouTube, a imagem que eles têm lá é... Gosto, não sei se aquilo é algum filme de ficção científica, mas gosto bastante daquela imagem, daquela nave a sair da rocha, daquela cena na rocha, não sei. Pois é, então vamos passar agora para a sugestão de filme desta semana, finalmente, Patrícia aqui a mostrar-nos Superfly. Um filme, como já há muito tempo não acontecia, e esse filme é... Do Gordon Parks Jr., é dos anos 70, é tipo aquela cena do tipo Black Exploitation, tens aquele herói preto que se revolta contra a sociedade. Contra Man. The Man, yeah, é essa a ideia. Stick it to the man. Yeah. Pá, esse filme eu ainda não o consegui ver, mas a sua diferença dele foi mais por causa do Curtis Mayfield, que é era um compositor que havia. Pá, a soundtrack é mesmo muito boa. Eu não tenho certeza, mas acho que vendeu mais que o filme. Eu acredito que sim. De qualquer maneira, foi sim. Influente porque, pá, se vocês virem, o gajo é ganda pimp. O gajo, tipo, aquilo é pimp mobile para cima e para baixo. É um espetáculo. Eu queria passar a música da soundtrack, mas se calhar ouvimos primeiro trailer, um bocado do trailer, que também é muito bom. This dude is bad. And he ain't just fly. He's super fly. Yeah. Superfly. When it comes to women, they come to him. But it's still not enough. He wants a big score. $1 million in cash. Yeah, the big one. This is a chance, and I want to take it. Now. Before I have to kill somebody. Before somebody ices me. What kind of money are we talking about? Not much. I want his ass out working. I quit now that I took all this chance for nothing, and I go back to being nothing. Working some jive job for chump change day after day. Look, if that's all I'm supposed to do, then they're gonna have to kill me, because that ain't enough. Ain't I clean, bad machine, super cool, super mean, feeling good for the man, super fly. Here I stand, secret stash, heavy bread, baddest bitches in the bed. I'm your pusher man. Hey! Can a super fly Harlem dude beat the system? He's got a plan to stick it to the man. He's super hood, super high, super dude, super fly. Pá, este eu também ainda não vi, mas já... Só o trailer partiu. Eu esta semana... Não faço outra coisa, vou ver isto. Por falar em filmes assim de Black Exploitation dos anos 70, também há um que está na minha lista para ver, parece que vale muito a pena, que é o Sweet Sweet Back Badass Song. Também é um filme assim desse género. E, pá, mas também houve um que saiu agora há muito pouco tempo, pá, há um ano, que é o Black Dynamite, que esse eu já vi. Sim, é muito bom. Mas é mesmo inspirado nesse tipo de filme do que nós estamos agora aqui a falar, mas o Black Dynamite vale muito a pena também. Toda a gente já... que eu conheço que está sempre a dizer, pá, tu é que já devias ter visto esse filme, não era eu e não sei o quê, então estão sempre o Black Dynamite, a ver isso. Só que o Black Dynamite é mais na onda da paródia desse tipo de filme, porque este leva um bocado mais a sério. Pá, mas é mesmo muito bom. Stick mas voltando aqui man. ao Superfly, pá, a banda sonora é feita pelo Curtis Mayfield, que é muito bom. Uhum. Pá, vale a pena, arranjem. Nós vamos passar aqui uma que é a Pusherman, que já ouviram um trecho aqui no trailer. E pronto, vamos ficar aí com o Curtis Mayfield. Esse grande senhor. I'm your mama, I'm stand. Secret stash, heavy bread, baddest bitches in the bed. I'm your pusher man. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Silent life. Ouvimos agora aqui a Pusher Man do, é verdade, grande som, do pá, Curtis Mayfield. Ele fez a soundtrack deste filme, do Superfly. As pessoas, a maior parte das pessoas deve conhecer o Curtis Mayfield é por causa de uma música que se chama Move On Up, que o Kanye West usou o sample dessa música, para fazer a Touch the Sky. Bem, não gosto de Kanye West, mas de certeza que já ouviram alguns essa música Touch the Sky. Eu também não gosto muito, mas... Mas a original eu gosto bastante, que é do primeiro álbum do Curtis Mayfield. Sim, eu gostei bastante também. E também no Sky. No Sky existem coisas que são nuvens. E Cloud é o nome do jogo que o Drago fez da semana. Lá continua a fazer aquelas transições maravilhosas. Mas é um jogo que tem um pouco a ver com o mood que temos estado a dar este programa, assim, muito, muito relaxado e tal, que é um jogo que se passa, portanto, nas nuvens, não é? E é de uma... Agora sou uma empresa, vá, mas antigamente eram só um grupo de pessoas, que era o Death Game Company, que eram uns gajos independentes, começaram aí também pequeninos. Epá, e agora já estão a lançar jogos para PlayStation 3, para, sei lá, para grandes consolas, e estão aí na cena, estão muito bem. Mas este jogo então, eles sempre tiveram assim, abordaram sempre assim os jogos de uma maneira diferente, com conceitos diferentes. E este jogo foi assim dos primeiros, e tá, é de borla, como sempre, todos os jogos são de borla aqui. Epá, e o conceito basicamente é, tu andas no ar, tu és um rapaz que estás numa cama de hospital, já não sei porquê, não sei qual é a história, não me lembro, mas tu quando dormes sonhas e esses sonhos passam-se no ar. E tu no ar o que tens que fazer é basicamente, tens nuvens normais, pronto, e tens nuvens carregadas de água, como se fossem chover. E o teu objetivo, se não estou a erro, é tirar a chuva dessas nuvens. E tu andas no céu, tens um espaço imenso à tua volta, tens umas quantas ilhas. Epá, e é um cenário espetacular, assim, não são assim gráficos por aí além, mas é uma sensação engraçada estar ali a experimentar aquilo. Em termos de jogabilidade, é só chegares a tirares a água. É tipo, chegas às nuvens e acho que tens que circular à volta das nuvens para elas para fazeres com que chova, que até estou todo gago. Mas é um jogo mais para relaxar, não tem assim nada de. Não tens que assim grandes objetivos, tens só que cumprir esses. E ao fim vais criando uma nuvem cada vez maior, assim branca. Que supostamente é para combater o cinzentismo, vá, digamos assim. Aquilo está cheio de metáforas, aquele jogo, é muito bonito. E tem uma banda sonora também muito boa, de um senhor que agora não me lembro o nome, mas que também, se não estou em erro, está disponível no site. Depois ponho isso no blog, portanto vocês vão ao blog e tem lá o stashmovement.com. Exatamente. Vão lá estar a banda sonora e o jogo. Epá, experimentem. Só é para PC, portanto quem for Mac está tramado. Mas pronto. Enfim, passamos para outras coisas. Agora íamos falar do drag, não era? Exatamente. Agora tem aparecido um estilo novo, já há algum tempo, mas ainda não tínhamos falado aqui no Bigode, que é o drag, ou a Witch House, que bah, ainda não conheço assim muitas coisas, mas aquilo é do género, é uma cena assim influenciada por hip-hop, notas perfeitamente na sonoridade a influência do hip-hop, mas também do gótico e assim. A minha novidade, fica uma cena... Fica uma mistura mesmo esquisita, que aquilo tem influências assim tipo meio satânicas e não sei o quê, e depois mistura com hip-hop, pá, mas o resultado até fica fixe. É agradável. Eu conheci isso a partir da Pitchfork, e há quem diga que isso foi mais uma cena que a Pitchfork... Pronto, a Pitchfork é que deu o boost a isso, mas se calhar foi um bocado a invenção deles. Pois, por acaso, agora que falas nisso, desculpa só interromper a cena do drag, eu ontem estava a falar com um amigo meu e o gajo falou-me numa cena também desse género, de um estilo inventado, que agora supostamente anda aí, que é o IDM, que é o Intelligent Dance Music. Intelligent Dance Music. IDM. Eu não faço ideia. IDM? IDM, yeah. Ah, mas acho que isso já é... Sim, não reconheço muitas bandas ou assim por essa etiqueta. Mas é que é música inteligente de dança, é que eu não percebo. Não sei, mas há assim cenas assim mais eletrónicas, tipo, não sei, se calhar, acho que não tem nada a ver com 8-bit, acho que dão esse nome, não sei bem. É que tem, quer dizer, há de ter alguma coisa a ver sim, com 8-bit. Mas essa etiqueta já há algum tempo, mas não, acho que não pegou assim muito. E o direct também não sei, se calhar daqui a um mês já ninguém ouviu falar disso. Ninguém ouviu falar disso. Pois é, que essas etiquetas assim maradas... Pronto... Mas de qualquer maneira, é uma cena assim um bocado frita, mas vamos ouvir aqui um gajo que se tem destacado mais, que é o Wow, não sei bem como é que é suposto dizer, mas é vários aos seguidos, uns maiúsculos, outros minúsculos. É assim um... se pesquisarem no Google, tipo por Witch House, Pitchfork, encontram lá uma página que tem uma data de bandas, que é os... agora já não lembro do nome deles, mas havia outros gajos que era... Como é que era? Balam Akab e White Room. E outros que é só símbolos, tipo triângulos e não sei o quê. Lá está, mas, pá, é o satanismo aqui a falar. São cenas muito maradas mesmo. Então vamos ficar aqui com o WoW, que é com o No Summer For You. Portanto, vem mesmo a calhar, né? Nesta altura do ano. Sim, nesta altura do ano. We'll be right back. não estamos sempre. Aqui com o Uou. Pá, estávamos aqui a falar de estilos um bocado impingidos, como é aqui o estilo do aqui o Witch House ou o Drag, como lhe quiserem chamar. Tu falaste aqui do IDM, o Intelligence Dance Music. Foi uma... pá, isso é um ridículo, meu. Já tenho ouvido falar disso. É uma etiqueta que já apareceu há alguns tempos, mas esse, acho que isso nunca pegou. Não? Esse nome a mim soa-me tão ridículo. Pá, que é tipo, ok, esta música é inteligente e que as outras são estúpidas. É tipo, o que é isto, meu? Pá, acho que o conceito é um bocado. Cenas, é música assim mais dançável. E eletrónica, tipo, mais a ver com computadores. Pá, mas isso acho que já há um monte de estilos que referem a isso. Isso chama-se música misturam... eletrónica, pronto, está depois feito. Misturam artistas que não têm nada a ver com os outros. Tipo, não sei porque é que catalogam os Metronomy da IDM, depois também Mode Selector. Aqui na lista, nem sei quem é que escreveu aquela lista, mas provavelmente alguém é muito erudito, de certeza. Da IDM, não, acho que nunca pegou muito. Pelo menos nunca ouvi ninguém dizer eu curto a IDM. Curto-se a IDM, isso IDM é o quê? É uma droga? Tipo, uma cena parece, não sei. Enfim, mas eu fiquei a pensar que tinha a ver alguma coisa a ver com chiptune, e agora de repente vejo Metronomy e Mode Selector, que não tem nada a ver com chiptune, portanto... Pois. E Aphex Twins também lá para o meio. Já é, Drum and Bass. Aquilo é da marada. Por acaso eu não me lembro de outros géneros assim impingidos. Havia assim uns quantos... Epá, às vezes tu vês em certos blogs ou lojas online, tens tipo uma cena que tem pá, 20 estilos diferentes associados àquilo, 20 tags diferentes de estilos, e isso é uma cena que dispersa um bocado. Eu às vezes... Isso atrapalha-me um bocado, porque... podiam só haver tipo... É como as cores, meu. Porquê é que não há só 8 cores, caraças? Pelo menos para falar, estás a ver? Que de qualquer maneira sempre foi assim. Algumas etiquetas pegam, outras não. Por exemplo, neste ano tenho falado muito aqui do Chill Wave. Exato. Isso pegou-se. Podiam chamar Jim Pop, mas decidiram chamar Chill Wave. E foi um bocado impingido também. A Pitchfork estava sempre a sair e houve muitos blogs sempre a falar disso. Mas houve muita gente. Havia muita gente a produzir e até pelo mundo inteiro. Temos aqui exemplos também nacionais de bandas. Como o Dreams. O Dreams e o CTF. Eu ouvi agora falar dos tipos portugueses, que é o CFC CF. Acho que é isso. É difícil agora dizer, mas podemos pôr no blog ou no próximo programa passo uma música. É uma coisa assim um bocado mais calma, mais não sei se calhar assim, umas influências mais post-punk, assim, mais calminho. Sim. Um bocado mais dark, mas pá, também vale a pena. Vemos passar aqui no bigode também. Pois é, está na hora das despedidas. Está a acabar. Tá. O bigode está a ficar mais curto e temos que ir embora. Então, passem no blog, como sempre. No stashmovement.com. Exatamente. E vão lá estar as coisas todas. O jogo, o filme, as músicas e sei lá mais o quê que possa por lá andar. Yeah. E vamos acabar o programa em grande. Em vez de vocês se calhar já estão assim, isto hoje foi muito relaxado e se calhar vou dormir. Não vão nada a dormir, porque vamos deixar aqui com com Kit. E sim, é esse mesmo que vocês estão a pensar, mas aqui numa versão mais eletrónica, mais mexida e mais Kavinsky, se calhar. Night Rider theme Micro Jammed. Yeah, Night Rider. Era o Night Driver também, isso era a versão chinesa, provavelmente. Era o Night Driver. Bem, agora deixei o bigode crescer e alinho-me para a semana. É verdade, para a semana há mais e não sei o que é que haverá. Não sei. Agora ficamos com o Kit. Ficamos com o Kit. Kit, vem-me buscar. Sounds awfully dangerous. We'll be right back. systems go, Michael. Why do you need to socialize with so many women? Wouldn't one be sufficient? Forget, you're beginning to sound like my mother here. I mean, what's wrong with the little companionship? Moustache Moumou avec Monsieur Moustache, Ngaku et Patrice.